A Voice. Olha ela tomando cerveja na balada e uma mesa cheia de caras e o coração vazio, tadinha. Olha ela dando uma de durona, mas todo mundo sabe que o seu coração é mole e pertence a mim. Daí, por que não consegue mais dormir direito? Daí, tentando esquecer os meus beijos. Paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora. Ela chora, chora. Paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora. Ela chora, chora. Mas dormir direito. Daí, tentando esquecer os meus beijos. Paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora. E ela chora, chora. Paga de solteira feliz, mas quando chega em casa chora. Chega em casa, chora.